menina do seu lado. Que exposição, então não fica aí parado com esta cara de bundão. Libera essa energia, vem bater cabeça então. É, pule, balance, empurre, zoe numa boa. Essa é pra você pular, se soltar, se liberar. Tudo é festa! Meu barato é mulher. Vai! Agora é com vocês. Vem! Energia liberar. Intimide com essa zoeira. Não abaixe a cabeça, não faça cara feia. Então, não fica aí parado.